de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, chegando pelo ar, pelas ondas sonoras da nossa Melodia FM, a educativa de Varginha. Efêmero, há de ser pecado, há de ser. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. E se em algum dia o nosso programa não for ao ar, você já sabe, você pode depois ouvi-lo no endereço www.acasadapedra.com.br, endereço também que você encontra um material muito farto sobre a questão da sensibilização tão necessária nos nossos dias. E lá você poderá entrar em contato conosco, além de ter um material extra sobre cada um dos programas aqui apresentados. Há de ser impune, há de ser insone. E nós damos prosseguimento ao nosso programa especial, que se compõe de várias etapas contemplando os conjuntos vocais brasileiros. E essa programação especial é uma programação que é fruto de uma pesquisa de um longo tempo. Portanto, vocês vão acompanhar todo esse projeto com muita calma, e eu tive o cuidado de não me apressar, porque às vezes, como o nosso programa é apenas de uma hora, eu me sinto um pouco obrigado a reduzir a qualidade das músicas que eu encontro em demasia. E percebo que é possível que, exatamente nesse caso em que se corta demais, não se dê a você, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso companheiro, não chegue a dar um sentir que faça jus à obra dos artistas enfocados, como é o caso desse conjunto que nós começamos ontem a apresentar um programa com eles, que é o Trio Esperança. Muitas vezes alguns nem os conheçam, e outros que conhecem talvez essa sua fase mais inicial da Jovem Guarda e não tem acompanhado, já que aqui, como eu digo, nós não temos acesso a esse material, a gente não ouve isso nas rádios, né? A gente não ouve as rádios tocando as novas gravações do trio Esperança, e portanto nós não sabemos o que aconteceu com eles e não sabemos da qualidade da música que eles estão produzindo. Portanto, um dos focos do nosso programa é privilegiar exatamente essa música de boa qualidade e tão representativa daquilo que o Brasil produz e que é reconhecido internacionalmente no cenário musical. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um recato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um preba, é uma panda, é um ponto, é um pimba pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto,

fugir de mim. Tudo bem se esconder. Para, faço de conta que não vi, tô nem ligando. Entregou o jogo e eu fingi não dar que você para. Chegou dizendo que o carteiro se enganou de endereço. Que entendo as coisas pelo avesso. Diz que tá afim, vem pagar pra ver. Tenta me convencer. Faço qualquer coisa, pois notei. Tenho certeza que você não vai segurar. Mas esse seu ar de inocente me emocionou. Ousei perguntar. Te encontro às 6, sei lá, te encontro às 10. Não dá, já não sei o que devo fazer. Pra chamar atenção, fazer de conta que não vi, tô nem ligando. Entregar o jogo e aceitar quando você falar. Para que as flores que eu recebi chegaram no endereço errado. Tenho que ir, que eram pra casa do lado. Diz que tá afim, vem pagar pra ver, pois já me convenceu. Topo qualquer uma, agora eu sei que dessa história com você conheço o final. Só pode acabar em casamento, festa, carnaval, filho, coisa e tal. Um beijinho aqui, vem cá, um arroxo ali, já tá. O jogo e eu fingi não dar. Tudo bem, para, faço de conta que não vi, tô nem ligando. Entregou o jogo e eu fingi não dar. Tudo bem, para, faço de conta que não vi, tô nem ligando. Entregou o jogo e eu fingi não dar. Tudo bem, para, faço de conta que não vi, tô nem ligando. The strangest thought came to me on this morning. As I awoke to greet the coming dawn, the sun was hardly peeking through the garden. It felt that with everything I was one. Then I wished that I could come back as a flower, as a flower, as a flower. How I wish that I could come back as a flower, as a flower, to spread the sweetness of love, to spread the sweetness of love. To many. sweet was in the air. I ever know the silence I was growing, so I'm moved by the things outside themselves. Then I wished that I could come back as a flower, as a flower, as a flower. That I could come back as a flower, as a flower, to spread the sweetness of love. How I wish that I could come back as a flower, as a flower, as a flower. To spread the sweetness of love, to spread the sweetness of love. Come back as a flower. Questão de sensibilidade de hoje, trazendo o Trio Esperança, que sem dúvida esbanjando aqui para nós uma qualidade vocal indiscutível com essas performances a capela, ou seja, sem nenhum acompanhamento instrumental. Isso é muito difícil, é um grande teste para que você saiba realmente da afinação, da qualidade, da técnica e da sensibilidade musical do artista. E nisso eles passam, nesse teste, com louvor. E é um prazer muito grande ter essa qualidade de música sendo apresentada para vocês e produzida por artistas nossos, com reconhecimento internacional. E é claro que quando falamos de música brasileira principalmente, de qualidade, o que queremos dizer com isso? É uma música que não é tão simples, uma música mais elaborada, que envolve não só criatividade e originalidade, mas uma técnica mais elaborada e com letras mais significativas, com uma poesia não tão, vamos dizer, superficial, que tenha maiores camadas de possibilidades de uma mensagem que toca fundo a sua alma. E é claro que isso é uma percepção que se aprende, isso é alguma coisa que se desenvolve. E essa é uma das funções também do nosso programa, apresentar opções um pouquinho mais trabalhadas para que o nosso gosto, a nossa sensibilidade e o nosso prazer caminhem para camadas mais intensas, mais totais, mais profundas, no mais das vezes talvez mais significativas de mensagem sensível. Porque é óbvio que o que a mídia normal nos dá é um alimento de fácil consumo, uma coisa muito fácil que você absorve muito rapidamente para que você adquira e compre um outro, não é? Que você seja um consumista até daquilo que se chama cultura. E é uma cultura que visa o lucro e não realmente, não visa o seu crescimento, a sua sensibilização. E nós ficamos mais vazios com isso. É óbvio que saímos perdendo nesse processo e, portanto, carentes de um alimento maior. E muitas vezes vamos buscar isso onde talvez não seja tão bom para nós. Portanto, é de sabedoria se aprender. Isso é uma questão de aprendizado, eu sei bem disso, porque a vida me deu essa oportunidade em muitos níveis e, graças a Deus, eu encontrei as situações que me habilitaram, me ensinaram, me levaram a esse caminho. E é uma das funções aqui da nossa rádio, como rádio educativa, e especificamente do nosso programa Questão de Sensibilidade. A proposta de todos aqui que fazem parte, desde a nossa equipe técnica, que eu coloco como a trinca de ouro, que são o Francisco, o Roberto e o grande amigo Adilson, que nos dá apoio na parte técnica e muita orientação sobre a escolha musical e a forma como lidar com vocês, que são o nosso público e o nosso alvo, já que eles têm muita experiência nesse sentido. E a eles o nosso abraço e o nosso agradecimento, aqui ficando o registro. Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Oh, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa num doce balanço o caminho do mar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um xaxado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, que pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, que pulava que só uma guariba. E gritava a que é I, O, U, Y, gritava A, E, O, U, Y. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um xaxado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava. Y, já cansada no meio da brincadeira, e dançando fora do compasso, segurei Bastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira. Xaxá esquentou na gafieira, Sebastiana não deu mais fracasso e gritava: A, E, O, Y, gritava: A, E, O, Y, gritava: A, E, O, Y, gritava: A, E, O, Y. Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar um xaxado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava: A, E, I, O, U, I, Y. Gritava: A, E, I, O, U, I, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, eu segurei Bastiana pelo braço e disse: não faça sujeira. Xaxá esquentou na gafieira, Sebastiana não deu mais pra casa e gritava: A, E, I, O, U, Y. Gritava: A, E, I, O, U, Y. Gritava: A, E, I, O, U, Y. Gritava: A, E, I, O, U, Y. Gritava: A, E, I, O, U, Amar é um amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar é um amor serenado das noturnas praias, levantava as saias e se luaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amava um amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepio, olhando pro rio tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, rolando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e a beira-mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepio, olhando pro rio tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, rolando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e a beira-mar. Eis aqui esse sambinha de uma nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada.

Morena, vamos lá, vamos lá. Pela fortaleza, Ubatuba e Caraguá, Caraguá. Fico pé na areia que a onda vem molhar, vem molhar. Lembro o Araguá e viaja pro Pará. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Para a Palmeira, para do Carajá. Pra cá, pra lá. Enfeita a beira do barco Camará. Minha estrela guia que me guia pelo mar. Vou te beijar de Oronja ao Marabá. Vou te beijar Barra Nova, Maricá. Vou te beijar pelas noites de luar. Vou te beijar veste luar cheia. Dum, dum, dum, dum, dum, capoeira diz que mata. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, pra lá, pra cá. São Salvador, proteção dos orixás. Pra cá, pra lá. Viva a Bahia, cruzada de Oxalá. Minha estrela guia da Bahia de Emanjá. O nosso amor flutua pelo mar. Nosso amor. Gaivota vem voar. Nosso pelo céu vive a brilhar. Nosso amor. Grande lua cheia lá. Passa a mão nas tralhas, morena, vamos lá. Vamos lá. Pela fortaleza, Ubatuba e Caraguá. Caraguá. Fico pé na areia que a onda vem molhar. Vem molhar. Lembro o Araguá e viaja pro Pará. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Capoeira diz que mata. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra lá, pra cá. Para a Palmeira, para do Carajá. Pra cá, pra lá. Enfeita a beira do barco Camará. Minha estrela guia que me guia pelo mar. Vou te beijar de Oronja ao Marabá. Vou te beijar Barra Nova, Maricá. Vou te beijar pelas noites de luar. Vou te beijar grande lua cheia lá. E ao chegar o dia da gente ancorar, com filho criado nós vamos matutar. Chega dessa areia morena, olha o mar, olha o mar. Passa a mão nas tralhas de novo e vamos lá. Oi, fique envenenado, oi. E pro resto da vida é um tal de sofrer, olá. Esperança, oi, de encontrar nesse mundo o amor que perdi. Na Bahia vou contar. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Fugiu. Bahia. Meu Questão de Sensibilidade, trazendo dentro da sua proposta de conjuntos vocais brasileiros o trio Esperança. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá. Colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar nosso conga. Terra de sonho, de praia, de muita beleza e sol. Nunca vi terra igual. Campos, florestas e rios com tanta beleza assim. Nunca vi nada igual. Peixe no mar, um batuque no fundo do bar, um vaqueiro com força e com fé, banhos de garapé. Maravilha essa gente cantando, dançando, mexendo, etc e tal. Nunca vi gente igual. Morena da cor de canela, tempero de sol e sal. Nunca vi nada igual. Maracatu, candomblé, chimarrão, vatapá. Quero, quero azulão, sabia, tudo é um só lugar. E quem já viu, vai virar brasileiro. E quem já viu, vai virar brasileiro. Terra de sonho, de praia, de muita beleza e sol. Nunca vi terra igual, nunca vi coisa igual. Morena da cor de canela, tempero de sol e sal. Nunca vi nada igual. Maracatu, candomblé, chimarrão, vatapá. Quero, quero azulão, sabia, tudo é um só lugar. E quem já viu, vai virar brasileiro. E quem já viu, vai virar. Terra de sonho, de praia, de muita beleza e sol. Nunca vi terra igual. Campos, florestas e rios com tanta beleza assim. Nunca vi nada igual. Peixe no mar, um batuque no fundo do mar, um vaqueiro com força e com fé, banhos de garapé. Maravilha essa gente cantando, dançando, mexendo, etc e tal. Nunca vi gente igual, nunca vi nada igual. Morena da cor de canela, tempero de sol e sal. Nunca vi nada igual. Maracatu, candomblé, chimarrão, vatapá. Quero, quero azulão, sabia, tudo é um só lugar. E quem já viu, vai virar brasileiro. E quem já viu, vai virar brasileiro. E quem já viu, vai virar brasileiro. E quem já viu, vai virar brasileiro. Isso é Brasil. Acabou. É, acabou. O que a gente vai fazer agora, hein? Vamos fazer um rock? Um rock? Legal! Vamos. Aí, ó. Um, dois, três e... Entrei na rua Augusta 120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Descubro em duas rodas sem usar a buzina. Parei a quatro dedos na esquina. Legal! Hi, hi, Johnny! Não tem medo. Hi, hi, Os que já estão conosco nos últimos programas e têm acompanhado toda a proposta de conjuntos vocais brasileiros já sabe que nos minutos finais nós estamos apresentando algumas produções musicais de conjuntos que não tiveram muita transparência e que possivelmente tenham ficado com apenas uma gravação, um CD no mercado e que, portanto, não tiveram sorte nessa tentativa artística em termos de canto vocal. Mas como a produção deles é uma produção de indiscutível qualidade, nós quisemos trazer e estamos inserindo, como no caso desse conjunto, a quatro vozes, vozes femininas e muito originais, como vocês vão atestar. E já é o terceiro programa em que nós inserimos ao seu final algumas das faixas do único CD a que nós tivemos acesso e encontramos disponíveis desse conjunto a quatro vozes. Amor.